mais um dia em vão. Eu tento te esquecer, mas meu coração não para de pedir. Eu tento usar a razão, mas meu coração está completamente surdo. Já tentei dizer que não,